se ouve sobre os montes, o rumor qual de muito povo. Pois o Senhor deu ordens aos seus consagrados, chamou os seus valentes para executarem a sua ira sobre Babilônia. Já se ouve sobre a terra o rumor qual de muito povo, é o clamor de reinos e nações já congregados. E o Senhor, o nosso Deus, o Senhor dos exércitos, chama nós seus valentes, passa a revista às tropas de guerra. Derribada está na cova a soberba do inimigo, e também o som de sua música. Sua harpa enganadora, suas composições mentirosas e seu hino triunfal serão aniquilados. Quebrou o Senhor a vara dos perversos e o cetro dos dominadores. A igreja de Deus, revestida de glória e poder, reina por toda a terra. Quebrou o Senhor a vara dos perversos e o cetro dos dominadores. E a igreja de Deus, revestida de glória e poder, reina por toda a terra. Está na cova a soberba do inimigo e também o som de sua música. Sua harpa enganadora, suas composições mentirosas e seu hino triunfal serão aniquilados. Quebrou o Senhor a vara dos perversos e o cetro dos dominadores. Igreja de Deus.